Eu quero falar aos irmãos nessa noite de dois sentimentos que nos são proibidos ou nos são vetados por Deus. Tem muitos outros sentimentos proibidos, mas dois que a palavra de Deus aponta no texto bíblico que hoje à noite vou ministrar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei a resposta, mas eu quero que você saiba a resposta. Alguma vez na sua vida você já teve inveja? Inveja é querer ter para si o que é de outro. Ou você vê alguém prosperar e você tem aquele sentimento ruim. Você já teve inveja? Eu sei a resposta. Eu quero que você saiba. Não tem como não balançar a cabeça positivamente. Inveja é um sentimento maligno, ruim, mas da natureza humana, ao qual sim nos cabe refreá-lo, sufocar esse sentimento, nós crentes em Jesus. Você já, um outro sentimento proibido, você já teve assim vontade de explodir? Eu estou falando vontade, eu acho que muitos já explodiram algum dia. Se eu pudesse, eu matava. Você já teve esse sentimento? Talvez. Quem sabe muitos de nós, num momento de ira, ainda bem que nunca realizou, nunca pôs em prática a ira, porque se pusesse, seria um desastre. A ira, ela dura bem pouquinho. Não dura um minuto, às vezes dura segundos, mas é uma explosão. A ira não é um sentimento longo, ele é repentino e curto, mas perigosíssimo. E a Bíblia nos fala desses dois sentimentos, ira e inveja. O que fazer com eles? Vamos ver? Vamos lá, capítulo 37. Do livro de Salmos, parece que até Davi lutou com essas coisas, porque todo ser humano luta com esses sentimentos, os quais eu chamo sentimentos baixos ou sentimentos inferiores, e que não devemos dar lugar ao nosso coração, não, mas dependendo da circunstância da qual nos encontramos, às vezes sentimentos querem brotar e cabe a nós reprimi-los. Diz ali no Salmo 37, verso 1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o direito, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Agora no verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho Deus se compraz. se cair o homem bom, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo o justo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Eu peguei alguns versos desse salmo, vale a pena ler e meditar muito em todo ele. Mas o que acontecia aqui nesses dias? Davi com certeza tinha visto muito homem mau prosperando. Muito mentiroso, tirando vantagem. Muita gente fraudulenta, rica. Davi estava assistindo tudo isso. E não é em vão que ele escreve, e o Senhor o faz meditar e redigir isso aqui. Não fiques irado, quando diz aqui, não fique indignado. Na verdade é a explosão de ira. Senhor, eu não aguento mais ver a injustiça. Eu não gosto de ver injustiça, e creio que todo crente não gosta. Porque nosso Deus é o Deus da justiça. Eu não gosto de ver um adulto maltratando uma criança. Ou qualquer outro mais forte maltratando o fraco. Alguém explorando uma pessoa pobre. Alguém tirando vantagens. Ou no trânsito, vem um espertalhão, está todo mundo na fila, fila longa. O espertinho vem e passa lá na frente de todo mundo. Você gosta de ver isso? Não, não pode gostar. Mas, precisa controlar os sentimentos do seu coração. Qualquer forma de injustiça ofende a Deus, ofende a nós, mas ainda assim nós temos que controlar e não deixar que a ira tome a nós mesmos, porque caso a ira vença por um momento sequer, nós vamos fazer algo que também ofende a Deus e desta forma nos tornamos igual ao ímpio. O ímpio, diz a palavra, ele dá vazão para a ira dele, ele dá vazão para o outro sentimento. Para a inveja dele. Talvez até nós crentes temos que lutar com isso. Não é sempre. Mas ainda que seja de vez em quando. Temos que saber que a palavra de Deus diz a esse respeito. Quando você vê alguém furar um sinal. Alguém que burlou um esquema qualquer. Pode ser que alguns de nós queiramos ir lá e passar a limpo. Cuidado. Cuidado. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Descansa no Senhor. Quem deve passar a limpo as transgressões é a justiça. Para isso existe uma ordem estabelecida na sociedade. Quem tem autoridade de fazer as coisas? Mas se a gente quer tomar a justiça nas mãos próprias, está caindo no risco de também transgredir. E aqui, a palavra do Senhor vai nos dizendo, cuidado, cuidado, cuidado. Uma inveja, por exemplo, às vezes alguém vê outra pessoa prosperando. O filho do fulano, da fulana, foi bem sucedido em algum concurso, na universidade, ou lá no seu trabalho, foi promovido. E de repente alguém diz, que coisa, os meus filhos não são, que ódio, que ódio, que ódio. Não. Não dá abrigo para sentimentos assim. A Bíblia diz que esses sentimentos são da velha natureza. Se um irmão compra algo novo, é possível às vezes que alguém até fica lá dentro, remoendo, remoendo. Mas eu não consegui. Se pudesse, talvez algumas pessoas, debaixo de um momento de fraqueza, iriam que tomar o que é do outro para si, cometendo um outro delito, um outro erro. Olha o que diz essa palavra bem no início. Não te ires, não te indignes por causa dos malfeitores. Não te inflames. Portanto, há uma batalha na nossa mente. Há Você já passou por ela? Talvez. Ou algumas vezes ao longo da vida. Também não tem inveja dos que praticam o mal, a iniquidade. Nós estamos cansados de ver ímpio prosperar. Você tem visto? Abre o jornal. É tudo que é tipo de falcatrua. Gente enriquecendo às custas da nação. Seriam pessoas chamadas para prestar um serviço à população, se aproveitam da população. E alguém às vezes diz, mas nada acontece a eles, eu vou ser igual a eles. Não! Continue diferente. Lembra? Não cai nesta tentação. Todo mundo faz, pastor, porque eu tenho que ser o certinho. Sabe por que você tem que ser o certinho? Porque você serve a um Deus certo. Por que eu tenho que ser limpo quando todo mundo é imoral? Porque o nosso Deus é um Deus limpo. Por que eu tenho que cuidar os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos? Porque o nosso Deus é um Deus santo. É por isso, meus irmãos, nós não podemos nos inferiorizar. Diz a palavra que eles vão definhar, os que praticam o mal. Cuidado. E aí vem, qual é a atitude correta quando parece que o mal está triunfando? Às vezes você não tem essa sensação que Deus está perdendo a guerra nesse mundo. Se fosse uma guerra entre Deus e o diabo, tu não tem a sensação que parece que o diabo está tomando conta de tudo? Tem. Mas lembre, você nunca pode pautar a sua vida por aquilo que se vê, num momento da vida. Se você ler o livro do Apocalipse, lá já está descrito como vai acontecer os próximos anos, que nós não sabemos se eles estão longe ou estão perto, nós não sabemos isso, mas sabemos o desfecho da história da humanidade. Sabemos o desfecho da história espiritual desse mundo. Está escrito no Apocalipse. Parece que o diabo está ganhando. Mas o nosso Deus nunca perdeu o controle. Nunca. Ainda que Deus muitas vezes trabalha de maneira oculta. Nós não estamos vendo. Mas Ele está trabalhando. Eu digo que Deus muitas vezes trabalha lá nos bastidores. Se fosse aqui nesse culto, é ali atrás da parede, ninguém está vendo. Muitas vezes na sua vida Deus não se apresenta nitidamente. Sabem por quê? Porque Ele espera da tua parte um ato de fé. Que você creia que Ele está no comando. E que ainda que você pessoalmente está sofrendo algo, ainda você pessoalmente está tendo perdas, ainda pessoalmente tem tentações aí para o erro, Deus espera que você aguarde nele. Você já fez alguma oração assim? Deus, eu quero te pedir, Senhor, te apressa em me socorrer. Você já fez essa oração? Eu já fiz muitas vezes. Quem já pediu para Deus se apressar? Na Bíblia essa oração, basta ler os Salmos. Davi pediu muitas vezes. Uma vez Deus, o Davi chegou a dizer a Deus, desperta, Senhor, acorda. Como se Davi estivesse chacoalhando Deus. Senhor, ligeiro, Senhor. Não é que Deus se atrasa, Deus não se atrasa. Mas nós, nas nossas necessidades, nós pedimos urgência a Deus. E Deus, Ele sabe como o relógio dEle anda. Que nós não conhecemos o relógio dEle também. Mas não é pecado, numa situação de angústia, pedir, Senhor, te apressa. Senhor, te levanta. Senhor, estende a tua mão. Senhor, por favor, te move. Não é pecado orar assim, mas e quando o Senhor não se apressa? Na nossa concepção. Quando Deus não se apressa, o que é que você faz? Sabe o que diz o salmista? Espera. difícil esperar. É difícil esperar ou não, irmãos? É. Ah, antes, quando foi pedido para nós orarmos aqui por alguma coisa, eu pedi um negócio, Deus, por favor, Deus, faz o que eu estou te pedindo, Senhor. Eu sei que o Senhor está no comando. Eu sei o desfecho final, eu sei a vitória. Mas eu não queria, Senhor, sofrer no caminho até a vitória. Não é assim que às vezes é o nosso sentimento? É. Mas eu sei também que enquanto o Senhor não fazer aquele desfecho, nesse caminho, Ele está me cuidando. É assim. Então não fique indignado se alguém fez algo contra você. Não devolva à mesma altura. Se alguém falou mal lá na tua vizinhança de algo que você não fez e você realmente está sendo vítima de uma calúnia, descansa em Deus, porque aqui está dizendo a palavra que o ímpio vai murchar. Mas vai murchar pela mão de Deus, não pela sua mão. Entenderam essas coisas, irmãos? Muitas vezes, Senhor, os teus caminhos são misteriosos, Senhor, eu não entendo. Eu posso não entender, mas eu creio que Ele está me abençoando até na crise. Até na crise, Deus está abençoando os seus filhos e aqueles a quem Ele ama. Controle a raiva. Pelo poder do Espírito Santo podemos controlar. Controle sentimentos baixos. Controle. Aqui tem mulheres que estão orando pelos seus filhos há anos. E elas devem dizer, Senhor, por favor, te apressas, eu não aguento mais. É, nós dizemos, eu não aguento mais, mas Deus sabe quanto nós aguentamos. E a própria palavra de Deus diz que a provação não será maior do que a nossa capacidade de suportá-la. Mas Deus está nos ensinando, enquanto a resposta não chega. Tem que ter fé para crer nisso que eu estou dizendo. Eu próprio tenho que crer no que estou dizendo aqui nessa noite. Bem, mas qual é a forma correta? Então, ver o mal prosperando, o ímpio prosperando. Primeira coisa, guarda o teu coração. Não entra no mesmo caminho daquele que tem sentimentos. Sentimentos de mal. E aí, se você tem uma caneta na mão ou na bolsa, pegue agora, rapidinho, por favor, rapidinho, pegue a sua caneta. Nunca duvide do socorro de Deus, não duvide da providência divina. Não duvide da justiça de Deus. Mesmo aqui nesse mundo, a gente já viu tanta coisa horrível acontecer, seja dentro de uma casa, também da justiça formal, dentro de um tribunal, já se viu coisas que aos olhos da gente não deveriam ser assim. Já vimos gente fazendo justiça com as próprias mãos, também não deveria ser assim. O nosso Deus é um Deus justo e santo. E se você chegou aqui hoje, você próprio é vítima. Por isso eu estou pregando hoje, para você guardar o seu coração. Diz lá em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar. Sobretudo, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do teu íntimo procede vida. Ou do teu íntimo, procede morte. Guarda o teu coração. Olha o que diz o Senhor. Quando você vê as coisas contrárias, quando você vê o ímpio prosperando, o mal tendo sucesso. Verso 3. Confia. Eu sublinhei na minha Bíblia só a palavra confia. Quer sublinhar na sua? Confia no Senhor. confia que Deus não perdeu o comando daquilo ali. Confia que Deus vai entrar em cena a qualquer hora destas. Confia. E aí tem mais uma coisinha que diz ali: faze o bem. Qual é a tentação de quem vê os maus prosperando? Sabe qual a tentação? De fazer o mal. Essa é a tentação. E aí diz: confie no Senhor e continue fazendo o bem. Habita na terra e te alimenta da verdade, porque é perigoso o crente, por ver todo o mal prosperando e parece que não acontece nada a alguns. Eu vou colocar para dentro de mim a mentira, a falsidade, o engano. Não, te alimenta da verdade. Próxima palavra, verso 4, te agrada. Primeira 3, confia. No 4, agrada-te. E o Senhor vai satisfazer os desejos do teu coração. Não é pecado ter desejos. Nunca foi pecado ter sonhos, ter planos. Mas antes disso, elege o Senhor uma prioridade da tua vida. Está dito aqui na palavra, os teus sonhos vão se realizar. Mas não pelo caminho dos ímpios, pelo caminho de Deus. Pelo caminho da verdade, pelo caminho da bênção e assim por diante. Próxima palavra no verso 5. Entrega. Você já viu a primeira palavra do 3? Confia. Primeira do 4, te agrada. Primeira do 5, entrega. Entrega para Deus a tua causa. Entrega para Deus. Mas Deus, os outros estão conseguindo por meios ilícitos, ilegais. E eu estou aqui no fim da fila, Senhor. E a fila dos ímpios está andando e está andando. E eu pareço cada vez mais para trás. Entrega para o Senhor o teu pedido. Entrega para o Senhor a tua causa. Esse termo entrega significa rola. Rola sobre Deus. E vem do mundo oriental lá, onde o camelo se ajoelhava, lembra, para botar uma carga num camelo? Quem aqui já subiu num camelo ou num dromedário? Nós tivemos a oportunidade de fazer isso uma vez. E o animal, para você poder subir nele, tem lá um lugar para a gente assentar, o animal se ajoelha. Ele faz assim e assim, e quando sobe é a mesma coisa. Você quase cai, o animal se ajoelha. E esse termo entrega significa como que Deus se posicionando como um camelo, e Deus se ajoelha. E você rola a sua carga, como faziam os beduínos da antiguidade. Você rola a sua carga sobre Deus. Isso significa entrega. A tua carga. Mesmo que sejam sentimentos hoje, você pode ter chegado aqui com sentimentos que eu estou chamando de baixos. Sentimentos indignos. Ou nós diríamos para as crianças, sentimentos feios. Você pode ter chegado aqui com um peso tão grande e diga assim: pastor, parece que Deus não me ouve. Às vezes parece mesmo. Parece que Deus me desamparou. E às vezes parece mesmo. O próprio Filho de Deus disse isso para Deus. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Lembram? Não era só um sentimento, era um fato. O Senhor Deus, por um instante, deixou Jesus desamparado. Pode ser que às vezes o Senhor como que se escondeu, mas está nos observando. E você sofre por um instante. Mas aqui diz então, rola a tua carga. Ele carrega a tua carga. uma angústia de mãe, uma angústia de pai, uma dor dentro de um casamento. Não tem, está muito pesado, não consigo carregar, precisa de alguém mais forte do que eu. E você sabe que um camelo é muito mais forte que qualquer um de nós. O caminho é deserto, você não pode carregar, então precisa de um camelo. E Deus aqui se põe nesta figura. Rola a tua carga para cima dele, confia. E o mais, tem uma promessa. Ele fará por ti. Deus trabalha. Às vezes a gente dá muito valor para o trabalho do diabo. O diabo está trabalhando, o diabo está trabalhando. Está sim. Mas eu como cristão, e nós como cristãos, temos que crer que o nosso Deus trabalha muito mais do que o diabo. Não é, irmãos? E trabalha em nosso favor. Afinal, da parte do maligno, ninguém pagou os nossos pecados. Foi o Filho de Deus, da parte de Deus, que pagou os nossos pecados. Que assumiu o nosso fardo. O que temos a fazer é entregar. Entrega. E depois de entregar, mais uma promessa. Fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito vai se sobressair como o sol a pino ao meio-dia. Vai ser muito claro o teu direito. Talvez tenha alguns irmãos aqui com causas na justiça. Você foi prejudicado. Não estou falando se você foi o causador de um problema. Aí você tem que arcar com isso. Mas se você foi o prejudicado, e você está confiando em Deus, então pode saber que o teu direito vai se sobressair. Você vai sobressair. Tem alguns aqui com causas na justiça, que você sofreu um prejuízo, foi logrado, foi roubado, foi injustiçado, e isso por alguma questão, então teve que ir para a justiça humana, para isso está a justiça aí. Tem uma promessa. Se você te agradar do Senhor, confiar e entregar, o teu direito vai se sobressair. Você crê nisso que está dizendo a palavra de Deus? Pode ser que na primeira instância o teu inimigo ganhou, na segunda ganhou. Mas Deus vai fazer sobressair o teu direito. E se não tiver instância humana que possa estabelecer o direito, vai ter a instância divina que vai estabelecer o teu direito. É palavra de Deus, não é palavra de homem. Viram, irmãos, a postura certa? Primeiro, a tentação de nosso coração se contaminar. A segunda coisa que estou falando, a atitude correta. Confia, te agrada, entrega. E por último, descansa. Você sabe que logo que a gente está vendo essas injustiças todas, ou sofrendo injustiças, muitos de nós até perdemos o sono. Dormimos mal. Começa a ter pesos assim nos músculos. Alguns têm, sei lá como é que chama, é contratura, que dá um nó nos... É contratura? Olha aí, tem uns pessoal da medicina aí, né? Dá um nó nos músculos. Pois é, sabe por quê? Excesso de preocupação. O corpo sofre quando a alma também está sofrendo. Mas quando você consegue, apesar de tudo isso, está andando. Você consegue confiar e descansar em Deus. Você vai dormir em paz. Você vai andar em paz onde você for. Você vai descansar no Senhor e esperar no Senhor. O descansar significa aquietar a alma. Você sabe que a nossa alma, quando está preocupada, os nossos sentimentos, você pensa naquele problema dia e noite. Você não para nunca. Vai dormir pensando no problema, acorda no meio da noite pensando no problema, levanta de manhã, quando conseguiu dormir, pensando no problema. E quando tudo isso está acontecendo, que você está nas mãos de Deus, a tua causa está nas mãos de Deus, diz que a tua alma vai ficar em silêncio. Vai parar aquele barulhão aqui dentro. ou aqui dentro, você vai se aquietar. Olha a riqueza desta palavra. Mas para se aquietar não tem nada de inveja mais, não tem nada de fúria mais, nada. Se entregou, e o que Deus fará? Sabe o que Deus fará? Você pode ver no versículo 6, fará sobressair a tua justiça como a luz. Versículo 9, os malfeitores serão exterminados. Versículo 15, a espada deles lhes traspassará o próprio coração. O que eles bolaram contra ti vai vir contra eles. E você não vai mover um dedo. É Deus quem faz isso. Verso 17. Os braços dos ímpios serão quebrados. Significa que a força deles contra ti vai ser anulada. Vai ser neutralizada. Quantos aqui estão em lutas? Lutas internas, e às vezes até envolve lutas de você estar sofrendo pressões ou injustiças, maus tratos, maledicência. Quantos de vocês estão atravessando um momento assim? Tem pendências, tem ofensas, às vezes até dentro de uma família, ou pessoas criticando a tua fé, pessoas te chamando de diversas coisas injustamente. Isso tudo vai acabar. E às vezes acaba uma, começa a outra. Mas pastor, achei que ia acabar tudo definitivo. Não vai. Mas cada uma das lutas, Deus te dará as vitórias. Claro, sabe quando vai acabar? Aí sim, lá no dia final. Aí Deus diz, agora acabou, vou te chamar para mim. E agora é só felicidade. Porque fostes fiel no meio da tribulação. Mas o que Deus fará então, se fará essas coisas com ímpio? O que Ele fará conosco? Me acompanhe aí no verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom. Tem horas que o homem bom, no caso, o que ama a Deus, a mulher que ama a Deus, por causa da nossa humanidade, tem horas que as nossas pernas também ficam frouxas em meio a grandes lutas. Pode ser que fique, você ficou meio bamba, está difícil, pastor. Está difícil dar os passos. Diz aqui que o Senhor firma as pernas, os passos do homem bom. Quando todo mundo à tua volta pode ser mal, continue bom. Quando todo mundo à tua volta pode ser infiel a Deus, ou infiel à casa do Senhor, ou infiel lá no trabalho, ou infiel à família, continue fiel. Esses são os bons. Quando todo mundo no teu emprego, de repente, apronta coisas lá, fazem desvios, faz isso, faz aquilo outro, fura sinal, avança no trânsito, passando na frente de todo mundo, continue na fila. Mas é tentador furar a fila, não é? Eu tinha muita pressa, eu tenho que furar a fila. Todo mundo que está na fila também tinha pressa. Porque quando você está no trânsito, você está sempre falando consigo mesmo também, não está? E nunca se criticando, geralmente, se justificando. Nunca se condenando, geralmente, se absolvendo. O homem bom, a mulher boa. Eu pego um exemplo das ruas, mas isso vale dentro de casa. Vale aqui dentro da igreja. Vale no seu trabalho, seja bom. Ainda que ninguém é. Mas pastor, lá só eu sou o Joãozinho do passo certo. Continua sendo. Continua sendo. Primeira coisa, você é certo, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus te ensinou a ser certo. Porque pela nossa natureza humana seríamos errados. E se você faz uma opção pelo erro, você diz, Espírito Santo, agora o Senhor está dispensado. Eu vou com o caminho de todo mundo. E nós somos um povo que tem um caminho diferenciado aqui nesse mundo. Mas olha o que Deus faz. Deus então firma os passos. 24, olhe comigo na sua Bíblia, no verso 24. Mas se um homem bom cair, ele pode cair de vez em quando, cair no seu coração, desmaiar no seu interior. Mas se cair, o que vai acontecer com ele? Não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. Nós lemos em Provérbios capítulo 24, versículo 16, que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Você já caiu? Não estou falando de se desviar da fé. No meio de uma tribulação, mostrou fraqueza, por causa da humanidade. Nós não estamos sempre no topo da nossa vida espiritual. Tem dias maus, diz a palavra de Deus. Você caiu de repente numa tentação. Chega um irmão com um carro novo e dá aquela inveja lá dentro. Pode ser que caiu. Se arrepende. E aí sabe o que Deus vai fazer? Vai te levantar. O grande apóstolo Pedro, o único homem que caminhou sobre as águas, que venceu a lei da gravidade pela sua fé, o único homem da história. Num determinado momento, ele olhou para as ondas e afundou. E quando ele clamou por socorro, o Senhor o levantou. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Aqui diz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A queda, ou um momento até de fraqueza interior, não é o último estágio. O escorregão não é o último estágio da sua vida. Sabe qual é o último estágio? É Deus pegando você pela sua mão. Diz, meu filho, eu te ponho de pé. Minha filha, eu te ponho de pé. Ainda que forem pecados, o pecado jamais é para ser a última instância da sua vida. Sabe qual é a última instância? A graça de Deus. Basta você dizer, Senhor, me socorre. E o Senhor imediatamente estende a mão. Teu lugar, meu filho, minha filha, é de pé. Não é prostrado no chão. Isso é o Evangelho. Eu gosto de pregar o Evangelho. Porque eu sou um usuário, um beneficiado com o Evangelho. Você pode dizer também isso, que você é beneficiado pelo Evangelho? E como? E como? É isso que acontece conosco. Mais uma coisa que acontece conosco, verso 25. Davi, já um homem idoso, falando. Fui moço, um dia eu fui jovem. E agora eu já sou velho. Porém... E eu marquei na minha Bíblia aqui, se você está com a caneta na mão, eu marquei a palavra jamais. Jamais significa nunca. Nunca vi o justo desamparado. Lembra o Salmo lá, estava dizendo no início? Não fique irado com a prosperidade do ímpio. Não tenha inveja. Não deixe sentimentos baixos entrar no teu coração. E se vierem, repele-os imediatamente. Ele diz agora, Davi está dizendo, eu tenho andado com Deus a minha vida inteira. E nunca vi um justo desamparado. Já vi o ímpio desamparado. Você já viu reportagens, com certeza já na televisão, de pessoas que ganharam milhões em loterias? Já viram? E qual é o fim deles? Os que a televisão mostrou era miséria. Artistas, atletas, famosos, gente que andou nos melhores carros e casas do mundo, por não andarem com Deus, hoje estão miseráveis. Por não tratar as coisas e o coração da forma como Deus ensina. Por não tratar dinheiro da maneira que Deus ensina. É assim. O ímpio fica desamparado. Mas o justo, jamais. E agora tem uma notícia aí para os teus filhinhos. Para quem aqui também já é avô e vó. Faz um sinalzinho para mim, pros, quem já tem netos. Tem alguém aqui que tem bisnetos? Ah, a senhora tem. Mais alguém? Uma notícia para os seus bisnetos. Uma notícia eu vou dar para a senhora agora. Para os seus bisnetos. Nunca eles vão passar necessidade. Sabe por quê? Porque a senhora ama a Deus. Está dito aqui, ó. O velho Davi. Nunca viu o justo desamparado. Nem a descendência. A nossa descendência. Ah, ali tem mais uma. Olha lá, ó. Não vão ficar desamparados. Dois, três bisnetos. Ali. Ó, começaram a aparecer as bisavós agora. A tua geração tem uma promessa de Deus. Por causa da tua fé. Porque você cuidou o seu coração. Você não entrou no caminho dos ímpios, nem nos sentimentos dos ímpios. Você entregou ao Senhor, confiou no Senhor, se agradou do Senhor. E aí as promessas vêm para a sua vida. O justo, olha o verso 26. É sempre compassivo. Olhem para mim um pouquinho, irmãos. Tem alguns de vocês que são muito duros com as pessoas. Duro em excesso. Eu não estou falando de abrir mão da disciplina. Não é nada disso. Mas tem gente que é dura demais. Mais dura do que Deus. A Bíblia diz que o justo é compassivo. Ele tem compaixão das pessoas. Crente não pode ter coração duro. Crente tem que ter coração igual o de Deus. Filhos de Deus têm coração igual o Pai. O justo é compassivo. Não estou falando de tolerar tudo, nada disso. É ter um coração abençoador. Mais uma coisinha que o justo faz. O justo empresta. Alô? Alô? Um dia um irmão me ligou e perguntou assim, pastor, eu posso emprestar algo? Posso emprestar um dinheiro para outra pessoa? E eu fiz uma sugestão, não, não empreste. Dê. Emprestar dinheiro é um negócio complicado. Às vezes a gente perde até irmão da igreja. Viu? Irmão que não é bem irmão, é meio primo. Tá? Ali diz que o justo empresta, mas nesse sentido, ele não segura tudo para si, mesquinho, avarento. Eu disse ao irmão, irmão, tu tem condições de dar? Tenho. Então dê. Porque quem pedia, me parecia que não tinha condições de pagar. Então é melhor, abençoa com a doação. Dá. Falando em dar, você tem sido generoso? O compassivo é também generoso. Sabe que Deus nunca segurou as coisas para Ele. Nosso Deus é um Deus doador. Um Deus abençoador. Eu já soube de famílias que os filhos tinham que pagar a comida que comiam em casa. Tinham que pagar aluguel para morar em casa. Não, isso não dá, meus irmãos. De repente tem que pagar o automóvel do pai próprio que o leva a um lugar, tem que pagar a corrida como se fosse táxi. Isso não é de Deus. isso é do ímpio. Nós pais praticamente não trabalhamos para abençoar nossos filhos. Não é assim? Nós trabalhamos, fizemos horas extras para abençoar a obra de Deus. Porque a obra de Deus nos tem abençoado muito mais do que nós abençoamos a obra. Generoso. Eu conversei com uma pessoa que chegou aqui de visita hoje, antes de começar o culto. E ela me perguntou sobre oferta. Tem muitos visitantes, ninguém sabe quem é. E eu lhe disse, aqui nesta igreja, os de casa pagam a conta. O visitante, nós não vamos pedir nada para o visitante. Depois, se o visitante vier a se integrar conosco na comunhão da igreja, aí não é mais visitante. Aí alguém comprometido com essa obra. Aí sim, nós vamos ensinar como se trata dinheiro na casa de Deus. Mas ele me disse, mas eu queria dar. Ah, bom. Se você quer fazer isso, pode fazer. Mas não tem obrigação, porque é visitante. Entenderam? Uma pessoa de bem, ela inclusive quando não é pedido, ela quer fazer. Uma pessoa de bem, se vê uma pessoa caída na rua, ninguém lhe pediu, o caído não pediu socorro, mas uma pessoa de bem para e vai socorrer. Alguém já fala, mas tem muitos riscos, eu sei. Mas amar tem riscos. Amar tem riscos. Pode dar certo e pode não dar. Pode ser que aquela pessoa, você ajudou, levantou, entrou no carro dela ou qualquer outra coisa e nunca mais liga para você. Você fez o que é certo. Ela fez o que é errado. Continue fazendo o certo e o bem. Essas são as pessoas de bem. Quando Davi diz que ele foi moço e agora é velho, ele está dizendo, eu conheço como Deus trabalha, como Deus age. Deus sempre cuidou dos justos. E Deus sempre puniu os maus. Portanto, ainda que pareça que o ímpio prospere, parece mesmo, tem caso que prospera. Mas a pergunta tem que ser feita, até quando essa prosperidade aparente dura? Até quando? Não estou ainda nem falando de vida eterna, mas isso também está no Salmo 37. Por último, irmãos, o verso 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Agora falou de eternidade. Aparta-te do mal. Apartar do coração, apartar o mal das mãos, apartar o mal da boca. Te aparta de tudo isso. E será perpétua a tua morada. A palavra de Deus é muito linda. A palavra de Deus é perfeita. É por isso que diz lá no Salmo 19, que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. E aí continua o Salmo, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ó Senhor, Deus meu. Palavras dos lábios, meditar do coração, sejam agradáveis diante do Senhor. Eu queria te convidar, estamos lendo os Salmos esses dias todos. Leia em casa de novo o Salmo 37, sem pressa, sem nada ligado de aparelhos de som, nada. Só você e o Senhor. Leia, medite, ore em cima desse Salmo. E se você vê o mal prosperando, descansa em Deus. Porque isso não será duradouro. essa prosperidade. Sabe que às vezes, por nós querermos resolver as coisas logo, estragamos tudo. E a última frase que eu gostaria de dizer: Deus não está indiferente ao que acontece contigo. Deus não está alheio, dizendo, não é comigo. Nem poderia estar, sendo nós seus filhos. Deus não está alheio. Portanto, confie, descansa no Senhor. Porque a última frase da sua vida, ou o último capítulo, quem escreverá é Deus. Só ande com o Senhor. Deus vai escrever. Pastor, eu escorreguei, me arrependi. Deus te pôs de pé. A última frase. Deus sabe o que se passa contigo. Deus sabe. Deus viu. Deus enxerga o coração, até aquilo que nem nós não vimos uns nos outros. Deus viu. Mas Deus é um Deus que sempre quer te abençoar. Pastor, meu coração se contaminou. Deus viu. O importante é que você veja. Por isso que no início eu disse, esses dois sentimentos de ira e inveja, eu nunca tive. Não, não mente para você mesmo, né? Vamos falar a verdade. Eu já tive e estou lutando contra isso. Isso você pode dizer. Ou eu tenho vencido permanentemente. Esse negócio quer voltar sempre. Continue vencendo. São só dois. Tem milhares de sentimentos ruins contra os quais nós lutamos todos os dias. Mas não fique indignado com os outros se eles prosperam pelo caminho mau. Nós temos que ficar indignados conosco mesmo, se porventura damos um escorregão. Mas o bom de tudo isso, deste salmo, é que você pode confiar no Senhor, que Ele não te joga fora e nem fica indiferente a tudo que se passa por dentro e por fora de ti. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Eu gostaria que você mesmo falasse com o Senhor por um momento sobre o estado do teu coração. Cuide da sua alma, dos seus sentimentos. Também não queira pôr Deus no banco dos réus, dizendo que Ele está atrasado, ou que Ele errou, ou que Ele não viu, ou como sendo Ele indiferente. Não. Confia e faz o bem. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele tudo fará. Rola tua carga sobre Ele, está pesado demais. Deus, como um camelo forte, se abaixa. E em Cristo, Deus se abaixou para carregar os nossos fardos. Por fim, descansa no Senhor. Descansa. Você que chegou mesmo hoje aqui, com dores, com tristezas ou medos, causados por outros, ou causados por você mesmo. você pode entregar isso para o Senhor. Ah, mas eu também errei. Entregue os seus erros ao Senhor. Ele pode, sim, Ele ama perdoar. Apenas te volte a Ele. As questões de família ou de trabalho. Ou mesmo ainda você está indignado demais, revoltado com o mundo. Descansa no Senhor. A nossa revolta não resolve problema algum. Pelo contrário, aumentam problemas. Confia, entrega, descansa. O Senhor Jesus, Ele te ama. Você não é mais um no meio da multidão e nem é descartável para ser jogado fora. Não, Deus não quer te usar. Deus quer te abençoar. Entrega ao Senhor. Se tem enfermidades no corpo, entrega ao Senhor, confia nele também nisto. E Ele tudo fará por ti. Planos futuro, entregue. Nós vimos lá em Provérbios que o futuro do ímpio não será bom. Está escrito ali na Bíblia. Mas o futuro do crente é um futuro de paz. Vale a pena andar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos muito pela tua palavra, porque a tua palavra nos expõe quem é o Senhor, e a tua palavra nos expõe quem somos nós, Senhor. Ainda que já te conhecendo, temos luta contra a velha natureza, e eu te peço, meu irmão e minha irmã, não dê tréguas para o mal que quer se levantar dentro de cada um de vocês. Não dê descanso. Reprime o mal pelo poder de Jesus na tua vida. Pelo Espírito Santo que habita em ti, reprime o mal. Confia sim no Senhor. A justiça vai se estabelecer. Confia. Você que tem pendências, inclusive judiciais, se nunca entregou, entrega para Deus agora. Entregue. Ou se alguém maldosamente quer te tirar algum bem, algum dinheiro, entregue para Deus isso agora. Pastor, eu já entreguei. De novo, renova essa entrega. Entrega para Deus. Porque aqui no Salmo 37 mesmo disse que o Senhor Deus, Ele ama a justiça. Ele ama a justiça. Pai, nos socorre, cada um de nós, em todas as nossas necessidades. Nós te pedimos isso, mas o Senhor nos pediu outra coisa anteriormente, para nós confiarmos em Ti, e para nos agradarmos de Ti, e para entregarmos nossos caminhos, nossa história a Ti. E para nós descansarmos em Ti. Obrigado, Senhor, por essa linda noite contigo, com os nossos irmãos. Fortalece o nosso andar com o Senhor. Limpa nossos corações e nos ajuda a estarmos sempre vigilantes, porque o maligno sempre vem semear joio nos campos do Senhor, e que nós não o permitamos. E se por acaso aparecer o joio, sementes ruins, plantas malignas, imediatamente arranquemos. Eu quero vigiar meu coração. Você pode dizer isso a Deus também? Eu também quero vigiar meu coração. No nome de Jesus oramos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Eu quero fazer um convite para hoje à noite. Que você vá para casa e você leia o Salmo 37. Porque à medida que você for lendo, você vai lembrar de muitas coisas que foram faladas nessa noite. Você pode assumir esse compromisso comigo e com Deus? Pode assumir? Vai ler hoje à noite o Salmo 37. E toda vez que você perceber que esse sentimento, a injustiça parece que está vencendo o Senhor, leia de novo o Salmo 37. E quando de novo esse sentimento quer voltar, leia de novo o Salmo 37. Porque a palavra de Deus nos ajuda a nos manter limpos e fortes. Amém?